fé, o que der e vier, mostrando como é, calamidade tá de pé, sempre mais corre atrás, não desacredita, não insista, persista, nossa luta não foi em vão, vários mano tão na correria, o dia a dia da periferia é você quem faz, às vezes me vem na cabeça várias recordações de tudo que eu já fiz, é, e as ilusões que eu alimentava, aos poucos eu me afundava, sem ver, sem perceber, adolescente, mente fraca, uma parte da minha vida, eu joguei fora, no embalo, farinha, esquema na pedra, enfim, as excedências dos meus atos foram além, intrigas com a família que só queria meu bem, meu pai, minha mãe, preocupação ao extremo, no mundão loucão, no veneno, várias noites, vários dias, no mundo na orgia, mas a rap era de lei, mano, sem patifaria, ainda me lembro, na casa do Denis, meu aniversário, churrascão rolando, rap nacional no talo, diversão, união, é forte a conexão, entre os irmãos prevaleceu a consideração, mas o mundo não gira em torno disso, você sabe, mais pra frente, família, responsabilidade na viagem, certa no crime, não no trampo, dando meu suor, pra que minha família tenha do bom e do melhor, sem dó, Maísa e Camila, minhas filhas, dádiva divina, razão da minha vida, então, é, na fé, o que der e vier, mostrando como é, calamidade tá de pé, sempre mais, corre atrás, não desacredita, não insista, persista, nossa luta não foi em vão, vários mano tão na correria, o dia a dia da periferia é você quem faz. Conexão, só sangue bom, são vários manos. Faz tempo, consideração é de miliano. Comediagem, patifaria, não se envolve quem é, não abraça. Na humilde eu canto rap, embaço minha parte, eu faço um forte abraço. Cobra de um dois, o sol se pôs. Na fé, assim que é, não deixar pra depois. Sempre humilde, revide e lute pelo que é seu. Não quero nada de ninguém, Zé. Só quero o que é meu, sempre com Deus, nunca sozinho. Há pedras no caminho, acreditou, duvidou. Se calou, neguinho, balão fininho na esquina. Os cara, as mina, já rima, alucina, polícia mudou o clima, como sempre, ladrão e top o pente, sangue no olho sai da frente, me fez lembrar as fitas de antigamente, quando adolescente, psicodelinquente, tipo doente, back na mente, linha de frente, sobrevivi, lembrei, na rima resgatei, tudo que sei, o que passei, graças a Deus já superei, representei também, periferia sabe disso, fiz o que quis, fui mais feliz, por não ficar omisso, forte a expressão que sinto, sou franco e não minto, sou assim, tô de cabeça nessa até o fim, por isso eu vou na fé, o que der e vier, mostrando como é, calamidade tá de pé, sempre mais corre atrás, não desacredita, não insista, persista, nossa luta não foi em vão, vários mano tão na correria, o dia a dia na periferia é você quem faz. O rap na ativa, mente expressiva, na rima na levada, calamidade avisa, para o seu bem, maluco, para o seu bem, que eu não quero pra mim, não desejo pra ninguém, não quero ver o seu sangue espalhado no asfalto, nem sua coroa chorando, jogando tudo pro alto, é triste sim, é lamentável, eu sei, sobreviver no inferno, na mira da lei, bem que eu me acostumei com tudo isso aqui, aqui nasci, cresci, daqui não quero sair, lembranças do passado me caem à mente, a minha infância, adolescência, o desfecho do pente, independente de tudo eu queria ir mais além, se hoje eu tô aqui, graças a Deus, amém, eu quero ver a paz reinar sobre os quatro extremos, chegar de treta, meus irmãos no veneno, o mundo nada tem pra nos oferecer, é embaçado viver, exijo proceder, cada esquina revela o mal que a vida nos traz, vida do crime, não quero mais, porque forte é a luz que ilumina a minha estrada, Senhor Jesus que me guia na minha caminhada. É, na fé, o que der e vier, mostrando como é, calamidade tá de pé, sempre mais corre atrás, não desacredita, não insista, persista, nossa luta não foi em vão, vários mano tão na correria, o dia a dia da periferia é você quem faz. É, na fé, o que der e vier, mostrando como é, calamidade tá de pé, sempre mais corre atrás, não desacredita, não insista, persista, nossa luta não foi em vão, vários mano tão na correria, o dia a dia da periferia é você quem faz.